Alívio pouso na 10-1094. Pouso 0-65, decolagem 28, controle 19, decimal 8. 19-8, pegado até a próxima. Vai a Leda para o 3, para o 360, gol 20 metros. Direita na faixa. Vasco, Isca Lima, Tegel 017, é portão pronto. Fala meu Isca, fica bravo, apesar da chegada à mão, eu espero com a sua peça um ajuste no 0. Controle Salvador, bom dia, Foxtrot Bravo, no Flamengo, decoladão na 0. Apaga meu foco no som, Fox, Bravo no som, contato radar, seu parador 240, saiu da Momo. Cumprindo o perfil da Momo, subindo para 240, Fox Bravo no som. Controle 1 no 9 decimal 8, acionando 51, Fox 5. Aprovado Marcelo, nível 350, decola da 1 no 0, esquerda, Fuca, Jamara, Caju, apagou direto. 51, 45, 19, 8, controle, gol 1648. Reporta Fusca 948. Contaraca no 01. Pelo 094, Juliette, ponto 08, sim. Juliette para o 08, gol no 0, não sabe. E 0 para hoje. 55 milhas, sudoeste de Salvador, seu radar está terminado. Sou para o nível 180, chame Léo, no seu próximo 20, decimal 1. Chamei Léo, no 201, 270. Fala, meu Whisky, eu acho que eu trago com a questão de Laguna, está presente? Sim. Aqui eu fico, o time está no 0, 15, Quebec, Serra Lima, tem que ser 17, reportando pronto. Pois 4207, que é com a Station, controle 1198. Confirmo, 4207, pousa. Solo 33, se vira direito, chama solo 121, 121. Solo 121, é um bando de pássaro bem no decolagem, digamos assim, dá pra ver os urubus aqui. Gente. Direcionar seu contato. Alô, Tati, vai lá. 207, boa, Ana, 207. 207, boa, taxi alfa, Juliette, botão 01. 1, 2, alfa, contato com Juliette. A minha ligeira. Oi, senador, uma liderança aí, que vai, você vai estar com o pai, eu consigo fazer um retorno aqui, tá lá, tá com o seu. Tá brincando, direito saída da colina, saída Arbor, após direto. Controle 1, 9, 8, acionando 5133. Eu vou dar o 35, chama controle 119, decimal 8. 19 e 8, bravo, 10. Também que serve o código autorizado, 17, vento 150 com 10. 090, Juliette, bravo, 10. Passou o Mike, Nacional do Foxtrot Lima. Comigo, Foxtrot Lima, até a intersecção total, obrigado. Já tá bom, Romário. Actually, Charlie 9-8-1-9-7. Clear to line up and wait 1-9-1-7, Mike 2-9-7. Ok. Tá bom. Cai da nada, boy. Próximo com a guarda 17, passa à direita, vai seguir na chã. Tá bom, visual com ele. Na escuta, controle. Onde voa direto lotar, meu presente? A positivo, direto lotar, bravo Delta. 20 com 10, nosso. Tiver que ser decorado aos 38198. Corrijo, mantenha a minha escuta até a sua frota pronta. Ela acerta a vesca ali, tá pronto, ó. Só no tráfego, Alfa CA50, um helicóptero do Colômbia 17 agora com probo farol, 500 pés. Silêncio, passando 700, vai descendo para 1000. Gente, chama o controle da presença, 9-1, boa, quinta vai ser até a volta. Boa, tua graça. Tá. 1-1-8-4, decolagem autorizada 9-0, vento 140 com 8 nós. Vente brilhando, boa, 1-1-8-4. Aguardo, Foco 7, então. Controle de Mapatão, o que é o Quebec Serra? O Quebec Serra, motor 5.6 visuais, eu peço tudo para a chefe, ponto lateral da barra. Autorizaria 2.500 direto de destino, senhora? Tudo tá, 2.500 pés, confio 6.4.3. Ao 05, pronto. Pede copiar, se ponto de nossa tese. Vai apontar. Controle Salvador, Papá Romeu, meu Foco Trot Lima, decolou na sua escuta, vai passar através do farol de Itapuã. Fora da 1-0, Cruz Esquerda, Puca, Caju, e apesou o nome, Churago, PCT, 1198, controle 5137. Confirmando o autorizado pelo 35, solicito 37. Vai manter o 350 então. 350 para o Marcelo. É falta puxa, não é o 4-0. Parabéns. Papá, o meu whisky, Oscar Bravo, deixa para 2 mil pés, o ajuste 015, autorizado final e ambiente, reposta e estabilidade. O meu Fox Lima, reposta no Parada Barra, enquanto possível, se chamar para o público. O 10 da próxima, 1-4-1-0. Bom dia. Oi, meu nome é 84, contato radar, separo 370, sai da PUCA. 370, PUCA, autoriza, Jamo? Obrigada, Prodi Jamo, bom 184. Obrigado. Vai ser 128, decimal 8. Confirmando, 128.8. Afirmativo. 527.4. Mike 2, Charlie, Red Riot, Roy Alpha Group, Point 11, 9.8.0. Have a nice flight. 9.8, departure. Mike 2, Charlie, have a good one. Departure, good, morning, Papa Tango Mike Juliet Charlie requesting 1000 and you. Papa Tango Mike Juliet Charlie with the compound sign to the level 120, coral departure. Up to 120, coral departure, Mike Juliet Charlie. Autorizado em Lega com hora 7, vento 160 com 10, mais fundo. Golfo da Clóvis 43098, boa. 098, zero. Não, mas tem a Golf, a tua cadastro, a 080 na pé d'arbo. 080 na arma. A tua Golf estuda até 3 mil. 3 mil? Escoca Bravo, Matética Torre, 118, decimal 95. Escoca Bravo, QNH 1015, a porta externa, pré-checada, tá subindo a 9 chaves. Show Mike to the Charlie. Ahead. Request flight level 160. 2160, Mike to the Charlie. Climb to 160, Mike to the Charlie, thank you. Chan Golfi, aguarde para o 2-0. Certo. Na chegada mais, após o cruzamento com o mesmo, você está autorizado o subido e o destino. Obrigado. O nome 84. Estamos aqui no Recife, na frequência 125.45. Estamos Recife, na frequência 125.45. Estamos 739.24, meu bem. Eu estou no tráfego de posição de 2 horas a 20 milhas no rumo oeste, é um Cio Z2 mantendo 3 mil pés, após o cruzamento você será autorizado. Segue, deixando 4 mil, está frente do tráfego, 7 milhas. Abre. Deixa. Tá com clima, tem lista, qual é o seu motor? chega ali, mas eu não vou. Atango Lima, Zulu Golfo, prossiga. Atango Lima, Zulu Golfo, controle Salvador na escuta, prossiga. Atango Lima, Zulu Golfo, controle. Atango Lima, Zulu Golfo, como recebe o controle? Atango Salvador, Atango Tango. Atango Tango, prossiga. Tanto mais do que o doutor, o bar, o bar. Atango Tango, voa na proa de Paris, esse é 3.500 pés, o ajuste 015. 3.000 pés, o valor para a zona 100, o prazo para o bar, o bar, o bar. Atango Lima, Zulu Golfo, prossiga. Atango Lima, Zulu Golfo, estando em código 0234, voa na altura de mar e subir até o 050. Quando a pessoa no pescoço, na direita, na árvore, na floresta, vai chamar 5.3 do controle de 119. PB, autonomia, o Lodge Jetbank. Autonomia 3.30, o seu Q, vamos para o trânsito. Jair, também, táxi 205, Lodge Jetbank. Direto, Lodge. Aerotaxi 1648, 178 a bordo, 2 horas e 1 pessoa. Ele quis iniciar o táxi direto 295, bom dia, 648. Vou tirar essa do esquema. 080 na porta de esquema, mais Serra Golfo. Luiz Fosca Bravo, bom dia, taxi Alfa, Juliette, Lima, Mike, na Quebec 2895. Olha o

transição rodoviária. Procedimento de aliação para 2-0. Isso mesmo. Passamos o Leste Bravo Delta para informações de voo e alerta, acontece Recife em 1-2-5-2-9-4-5, essa é a polícia. 2-5-4-5, de Leste Bravo Delta. 2-1-2-8-2-1-4-5-2-9. Passa para a pasta, estamos no meio de teste, porta na rotatória. Vamos lá, para. O número 48 chama Recife, 1-2-5-2-4-5. 2-5-4-5, não é bastante. 1-2-5-4-5. Chama no ponto de esperança da taxa, né, por favor. Meu nome é 2-1-2-14-0-0, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, ponto mais telhado. Meu nome é 21, contato radar, eu quero 360, seja da Elida. É, o Lida 360. Senhor, eu acho que está se escuta. Eu acho que é Vitor. Está atrasado, é bom, que ponto não tem. Valeu. Salvador, Vagia, o Coral 72. Tá aqui, ó. Esse é o Coral 72, Conselho 2472, que está ativo da Polícia Militar. O número 1-0-0. Boa na torre, papo, parte do seu passo chegado a Mari. Quanto para descida, o Julio Sangulo. É só o código 0124. Coral 72, Charlie Oscar, Romeu Alfa Lima. Coral 72, está pronto para a Copa de Brasília. Coral 72, 220 Brasília, autorizado. Dia Bezulu. 8. Decola pista no zero, curva direita, saída da bosta, releva, controle 1-9-8, acena 5-4-2-0, confirmando a aerogueia, Zulu 8, até famoso, vai direto. Zulu 0 para Brasília, essa Zulu 8, decola da 1-0 com curva direita, confirma a saída e a frequência do transporte. 15, sou autorizado na 0, vento 130089. Autorizado pouso na 10, na 3198. Entrando no pátio à esquerda, mas não tenho certeza. Motor 1094, ciente da Juliette, autorização Fortaleza, posição 08. Tango, tango. Ingresso final no 7. Aguarde a autorização de pouso. Ingresso final no 7. Aguarde a autorização de pouso. Ingresso final no 7. Aguarde a autorização de pouso. 15 na Papa Oscar. Aguarde a autorização de decolagem. Salvador, Centro, Zona 91 com a Juliette para Galeão, nível 340, pronto, cópia. 3-7-0, Fortaleza, rota do planeta Zulu 1-9, na rua, faz direto. Decolo com a esquerda, na mão, com frote. 098, controle 5404, eu transponho, eu vou 1-9-0-9-4. Porta Puxa, vou 1-0-9-4. Porta da Puxa. 3-1-9-1-4-4. Pronto, 3-1-9-1. Galeão, 3-4-0, autorizado, FIFA. Até novembro 857, até Moço. Decola a pista no zero, curva direito, 0 da Euleda, atrás de Leiteira, Tirone, a intercepta aerovia. Controle 1-9-8, aciona 5-0, te considero. Aciona 5-4-1-0, da 3-1-9-1. 3-1-9-1, autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, nível 3-4-0, aerovia, Upper November 857. Decola da 1-0, curva direita, perfil da Euleda, Box Irume, intercepta aerovia. 1-1-9-8, controle Salvador e 5-4-1-0, transponder. Proteja da 3-1-9-1, posição 6-12. Vai chamar nessa, obrigado. Salvador, está 3-1-9-8, livrão. 3-1-9-8, Alfa, Juliette, 1-0-2. 0-2, Alfa, Juliette. 3-0-3-0. Autorizado subir para 430, sem a proposta. Controle para o posto, não foi eu, vamos passar mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, prossiga. Mais Juliette Romeu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, local 0115 no transponder. Seguindo na sua escuta para sobrevoo na 0 Carnaval. Imagina 09, prossiga. Obrigado, Guarulhos, 360, Zulu 10, Pai, um Pai, 44, Pagos. Da 10, direita, da El Monte, 198, 421, Azul, 4230. Salvador, Papa Tango Lima de Lugolfo. Lima de Lugolfo, bom dia, 1015, porta externa. Certo, qual é a intenção de coisa na certo a partir do certo? Gente, a porta para mudar a regra. Bom. E o rebote encerrado. Sim, pode ir. portão, solo 07, frequência livre estacionada. Salvador, Papa, Michael, prossiga. Vou sair em céu, que após a passagem do avião está... Sim, confirma qual o local sobre o rio? My Golf Mike, aguarde. Lembra que está passando o céu, que é descrito para a modificação da presença? Seguinte, Lima, Zulu Golf. Modificado 08, reporta final do 17, circuito pela direita, preencha a casa. Presente quando pronto, autorizado decolagem no 7, vento 140 com 10, guardião 09. Autorizado aliás decolar? Afirmo. Autorizado aliás decolado, pronto pro azul, guardião 09. Michael Schmeck até o ponto esperando para estar autorizado. Já chamo o controle já, viu, Sargento? Até o que eu vou tomar? Já presente, segue com o controle 19-8, até a volta. 19-8, até a volta. Senhor, Michael, Mike, está na Gente, Michael Mike, autorizado o cruzamento da Quebec. E a partir da Quebec, comprou a Nordeste, tem interferir na final 17. Mais. Lima Zulu Golf vai virar a final da 17 e passar no trabalho. Seixe, Lima Zulu Golf, aguarda a autorização de pouso. Claro. Gente, agora está às 7 milhas, 11 horas, Oceania 200, 100 altimetrias, tá? Gente, descendo então para o 050-259. Gente, mas o 00 não atrasa na posição formada. Controle, voo no 864, passando por dentro. Voo no 864, autorizado a chegada a Mari, desce mantendo o voo 060. 060, chegada a Mari, 864. Controle, eu tô falando do Serra da Bosta, ele solicita? Siga, o Serra da Bosta. O possível dar presente, plano de Cosmo? Guarde o Serra da Bosta. 2093, Matheus e Condições Visuais, que é sucesso do trânsito. Acesse Condições Visuais, 10, 10, 10. Meu nome é 2, 10, 10, de Mário, para chegar da Mário. 2, 10, guarda, vamos partir a 02 à direita, após o início de 2 pontos. Saiu o contato, Coral 72. A bordo, 6 horas de autonomia, alterna, alternando Anápolis, Coral 72. Gente, pode escolher o teste, Coral 72. Pode sair da Rotel, 3895. Falou, Salvador, voo no 0, só se você tem que acionamento com 08. 0094, autorizado, busque por dentro. Mandar ao táxi, 0094. 1 no 40 já autorizado a linha e decola no 0, vento no 40 graus 10 nós. É 140. 191, autorizado, puxa por cento. Autorizado, chama a tarde 10, 31 no avião. Rodou o Coral 72, na hotel. Dois, mantém a posição até que seu hotel. Eu vou fazer o Salvador. Panamá 200, repetido para 230. 230, Nova Oceania 200. Passaia 2591, na hotel atrás do canal 72. Ciente, 2591. Como 015. Como 015. Filho, acho que estamos no lugar para 2 mil pés, reporte estabilizado. Porta lá. Não escuta o controle, o mestre lá de novo. 72 autorizado cruzamento na pista 9-0. Afecção do alto, chama o sol 2-1-1. 3 cruzando, a pista vai chamar na delta 2-1-1 no farol. Consuelo 2591, táxi à direita via pista, porta alinhado pro alto, cabeceira 9-0. Táxi pela pista, posar aliando pontos na cabeceira 1-0, posar 2-5, 9-1. Quinta grau, qual foi o meu código colocado? Catorze, obrigado, até a próxima. Silvio, o motor já expirou, o estado de bravo, mas escutou o controle. Pode ao 09-70 ao tráfego do Mestre Leste Romeu, próximo ao farol da Barra, e no rumo oposto temos o Tango de Bravo, matando 110. Controle, o Mestre Leste Romeu. Controle, o Senado é 140. É 140, contato radar, eu quero 350, seja pouco. 350, foca. Siga o Mestre Leste Romeu. Siga o Mestre Leste Romeu. Você já mexe o leite ao meu? Autoriza as aeronaves ainda permanecer no 234, medida de segurança aqui em Alguma Sofonia, na interior do Carmão. 26 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Autorizado o táxi aqui no Hércules. Via Índia, ponte parada no 012, 95, no 095, no 091. 1015 ajustado, seguindo Hércules via Índia, montada 2295, voltando 3191. Obrigado, bom dia. Para o táxi, eu vou no 094. Temos 190 a bordo, 327 Natal. Autorizado o táxi via Índia, ponte parada no 012895, ligando no 095 ou no 094. Sim, via Índia, ponte parada no 02395, vou no 094. Torre em 1-1-8-3-9-5. O Xanama é 255, autorizado a chegada a Mário. Deixa para o número 2-0-5-0. 1-8-3-0. Confira na frente, o Xanama é 255, vai ser mandado. É 255, autorizado a chegada a Mário. Deixa manter o número 2-0-5-0. Para o 0-5-0, vê a chegada a Mário, o Xanama é 255. Controle, 6-1-4-0, autoriza a Aracaju. Aguarde, 6-1-4-0, contato com o Recife. É. Para descer a 6200. Falei 6200, desça para 2, meu peso, ajuste no 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, 9015, autorizado LS, expedição 0, chama 6200. 1864, desça para 1250. 050, 864, bom. Salvador, azul 4022. Azul 4082, autorizado chegada a mar, desse matamos 2060. 060, Tango Oscar Kilo Kilo, Motel 5402, na escuta do controle. Confirma sua posição no momento. Bom dia. A presença é mais difícil, direto pelo Zulu, base pela direita, para 17. Faz 18, reporta final, três checados, Juliette Tango Zulu. Zulu. Sierra, November Fox, Tango, plano IEC, confirma o nível no céu, solicitado. Sim, sai da Coral, é plano 97, autorizado, controle 1, 99, sinal 8, aciona 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Os corredores, reporta em Veracruz. Bravo, reporta em Pituatu. Não recebo o som no radar, tá no Bravo. Decolagem da 1-0, mantenha essa fechada da final do 2-8. Ok, tá se mantendo aqui, tô atento, pai. Azul 4-2-0-7, decolagem 2-0. Boa viagem, chama o controle 0-9-8. Obrigado aí, bom dia. Azul 4-2-0-7. Azul 4207, contato radar, 4330, 0010, líder. 3607. Posto 6200, quero atualizar o IDF-X-Ray. Informação, aqui, 1-4. Posto 6200, completa 14, 1-18, decimal 95. 2-5-6200. Telema 255, deixa para 2 mil pés, o ajuste 015, atualizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1015, boa atualização na linha. O Xanem 140, chama Recife, 25, decimal 45. Recife, 125, 400, 6140. Tucano, 62, autorizado a chegada a Mário, deu separou no 2050, apenas por identificação. Mário, 050, identificou. 962, passando ponte. Passando através do seu assunto, MJ Bravo. MJ Bravo, sistema torre 118, decimal 95. 8-9. No final, deve ser 864 agora. 1864, torre, 1895, repouso. Pessoal, sem habilidade. Amador, boa tarde, eu faço a Romeu Tano e já bravo. A situação que está aí no litoral vai estar em Rima. Sim, estou já bravo, é a ponta de escola do farol. A gente pode mostrar o chamará o bravo. Chamando para esperar o papá. Papá. Torre 864 da Gol, uma mira para o Cidano. Baixa a tela. 864, CIT, ajusta 1015, continua aguardando a autorização de pouso. 1015, aguarda. Então 3191 após o goleiro manter no zero. É, 3191.